mãe e filho, cantando rap. O rap tem força, neguinho. E o moleque nasceu, foi no sul do Brasil, 19 de janeiro de 1986, MC Bebê Gigante, é nóis. Nasceu, meu menino cresceu, sofreu na vida, mas no rap ele renasceu, sofreu, já ganhou, já perdeu, mas deu a volta por cima, mas deu uma volta por cima na fé e venceu. O moleque nasceu, foi no sul do Brasil, 19 de janeiro, 86 foi a mil. Mãe sorriu, que momento, o meu nascimento. Um bebê inocente, fofinho, pequeno. Me lembro dos tempos, dos 10 de idade, eu na praça correndo. Várias amizades, no calor, no frio. Pivetinha era mil, capoeira na praça, pelada no Sérgio Gil. Quem me viu, quem me vê, de bebê pra criança. São fases da vida, são muitas mudanças. Sem dó de menor, notícia policial, ratatá de mocó. E os vermes do mal, sai do pé seu chiclete. Respeito o moleque, guerreiro que sonha em vencer no rap. Sou rico de dom, quero reconhecimento. No rap, no som, todos os sentimentos, sofrimentos, pensamentos. Otimista em todos os tempos, da fase ruim para a fase pior. De B.O. pra B.O., Zé Povinho é B.O. Da fase pior para a fase melhor. Da prisão, solidão, pro mundão. Olha só, Deus é rei, Deus é mais, Deus é pai, não é padrasto. Resgate os perdidos dos portões de aço. Eu citei, meu irmão, tá ligado? Eu falei, e a fé de Jacó não dá nó. Eu sonhei, as ideias da vida, ideia do rap. Maldita polícia que nos enlouquece. Meu mano tá preso, eu na zona oeste. A vida é um teste, perrengue e estresse. Não estresse, Deus é nós, meu irmão. Fortalece, não estresse, Deus é nós, meu irmão. Fortalece. Você que quer desanimar, não desanima, meu truta. Força na luta, luta meu truta, rapaz, que o sol vai brilhar. Primeiramente, malandragem na paz, no continente e na ilha, rapaz. A vida é louca e eu não ando pra trás, nem de ré. Minha fé capotou, Satanás. Vai, vai, pra quem pagar, que atira, que mata, tá. Eu quero ver tu pagar sem matar. Que ilusão, seu cuzão, cê povão, cê pavão, seu pipoca, idiota. Que mata os irmãos, diz que pá é ladrão. Nos olhar de malícia, terror pros irmãos, mas cuzão pra polícia. Vou fazer o quê? Vou falar o quê? Gaguejar não vai dar, a real vou dizer. A polícia me prende, os pipoca me ataca. A justiça me julga das guerras das áreas. E o fio da navalha, levando meus mano, dedo de canalha. Que tá atirando nos truta, guerreiro. No crime de berço, morrendo na mão de pivete nojento. Vai vendo, faz cara de mal. Será que ele aguenta até o final? Quer moral, Roboloque perdido, pagando de mamão. Paz Maria, bandido, sem talento, nenhum sentimento. Na mão as quadradas e a bala comendo. Vai vendo sofrimentos, vários guetos, desacertos, preconceitos, desrespeito. Criança crescendo, moleque morrendo. Não agrado todo mundo, vai rodar Superman. Vai rodar na maldade de alguém. Bandidão diz que tem, que pode tudo no bonde. Não respeita ninguém, a chave esquenta se esconde. Milhares de treta, capeta na mente. Olha o gordo serpente, papo torto incoerente. Dele o poder para o homem conhecer. Vai subir, vai pisar em cima de você. Sem poder de igual pra igual, paga pau. Zé Povinho de canto, acha tudo normal. Acha que tá legal e tá fácil. Vamos ver no final se teu peito é de aço. Tem vários por mim, Manuela, Jaquim, minha irmã, meu filhinho, minha luz do caminho. Socorro, já sou Jacó, na moral, não na manha. Sou bebê MC, sou o Jackson Aranha. São Vinegro Piranhas, moleque, é o rap. Continente Pastuga, MC, Zona Oeste. São Vinegro Piranha, os moleque é o rap. Continente Pastuga, MC, Zona Oeste. Você que só quer pagar, escuta aí o que tu me desejar. Voltar pra ti, tu não vai me derrubar. Zé Povinho, Deus é mais, só ele sabe minha hora. Quero ver se tu é foda, como tu diz, só é homem de pistola. Sem ela, vixi, chora e rebola. Zé Povinho, ó, Zé Pipoco. Você que só quer guerrinha, pagando de louco pros loucos, você vai difícil rodar. Vencer, mas é paz. Vencer, paz. Me matando não vai. nossas quebradas. Voz. Você. Você que só quer guerrear. Só quer guerrear. Sem paz não vai ter vitória, sem paz não tem. Pagando de louco, sem paz não tem alegria, sem paz não tem tristeza. Se matando não vai. Se tiver, você nunca vai ser feliz. Me matando não vai. Se paz te derruba, mano. De tanto falta que derruba um dia tu cai. As favelas sofridas de Florianópolis. Paz, paz, paz, pra gente ser feliz.